referências ao rei sol. Testemunha, cumpra a órbita, acumulando só perguntas. Longe não é nunca, rompendo o futuro. Intimista literal, semeia pra ver frutos. Tiro no escuro, de olhos abertos. Invade a frequência urbana, soquenta os versos. Ecoa além do olho grande, invasivo, que não amedronta e traz perigo nesse âmbito vendido. Esse é o início, renovando a espécie. Vem com a nova década, formando outro alicerce. Tese cotidiana, prática diária. Unir mente e espaço com palavras garimpadas. Simbologia base da arte que me proponho. Ser porta-voz de passos no mundo do qual me encontro. Sou mais do que um ponto que reflete esses sinais. O contato transcende aos líricos verbais. Livre kamikaze, se joga em céu aberto. Adrenalina é vício quando é assunto é prosa e verso. Tomando a fábrica de letras ácidas. O rio sua beleza com as lástimas. Imagem sonora, poesia ambulante. Voa entre feedfones e alto-falantes. Nômade andante, fotógrafo mental. Me guio pelo sol até o infinito literal. Foda-se, sou no rótulo, mas porque eu sinto do que você tem. Assim minha alma vive bem. Sozinho proporcional ao clima, ao atitude. A paz, conflitos, dias onde o normal é ser rude. Moderno, pobre, indie, furta conhecimento. Vive entre os becos e a selva de cimento. Experimentalista de ambientes diversos. Conversa com os instrumentais no raciocínio interno. Concentro o coração em cada letra do caderno. As linhas contra o absurdo de um mundo moderno. Prova factual em cada esquina percorrida. Longe do plantão da sua emissora favorita. Forte na voz que grita. Made in Brasil. O chão guarda lágrimas de quem chorou e quem sorriu. Contraste redundante, neurose fabricada. A mensagem na garrafa, além do tempo, agora foi lançada. Referências ao rei sol. O início a se repetir. O tempo é vive natural. Corre sem você sentir. Deixar as marcas e pegadas de um presente em movimento. Faça sua parte aqui. Olhar ao seu redor, viver cada parte desse momento. É só parar pra ver e sentir. Eu quero montar um exército. Mas para guerrear precisa de muita grana. Eu tenho dinheiro. Um monte. Aliás, uma montanha. Rapazes, tragam os baús. E então? Quer comandar o meu exército? De acordo. Mas precisamos ter mais homens. Os meus não bastam. Eu conheço uma ilha onde você encontra homens que fazem qualquer coisa por umas moedas de ouro. Conhece? Bom dia. Que gozado! São todos iguais.